Essa é mais uma produção com a marca Louro Pop Produções. Está em festa. A família Pop está em festa. Porque a aparelhagem mais esperada da saudade está chegando. Foram 7 anos de espera, mas agora a espera acabou. Pop Saudade 3D. Vem aí, dia 16 de dezembro, o lançamento do novo Pop Saudade 3D. A nova super máquina do tempo. Vem em design futurístico, algo jamais presenciado no mundo da saudade. Cenários inovadores, deixando o formato 3D ainda mais moderno. Preparem-se, família. Novo Pop Saudade 3D, a super máquina do tempo está chegando. É sábado 16 de dezembro. A espera acabou, família Pop. Aguardem, aguardem. Tem alguém do Paysandu aí? Tem alguém do Leão aí? Tem alguém do Paysandu aí? Tem alguém do Leão aí? Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, saudade. Somos o Pop do São Francisco. Aqui no Caixarão, vamos lá, vamos lá. Pop Saudade 3D. 3D. 3D. Segura. Horas consideradas já na área, rapaz. Tem que tirar o chapéu pra essas meninas, olha. Não tem tempo ruim nem lojura pra elas. Alô, considera! Dona e família chegando junto! Junto. As consideradas da 25. Da Cerecha marcando presença aqui, aqui no Barragão. Obrigado pelo carinho, tá bom? Seja bem-vindo. 1, 2, 3. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Saudade. Muito obrigado, Gabriel. E também a Vera estou aqui com a gente. Seja bem-vindo aqui no Pop Saudade, tá bom? Sintam-se à vontade, vamos lá. DJ Paulinho Boy. Bora com o covarde, chegou! Paulinho Boy! Junto, invadindo o barracão. Coisa boa. Meu Deus do céu. Pop Saudade. Pop Saudade. Será que tem alguém solteiro hoje aqui, tem? Solteiro aqui! Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão! Vai! Vai! Tô solteiro! Eu tô solteiro! Pop Saudade hoje aqui, ó! Bora! Bora! Vai! Pop Saudade! Pop, pop, pop, pop Saudade! Saudade. Adriano, providencia uma água, Adriano. Só você, bora! Pop Saudade! Pop! Pop Saudade! Bora, minhas consideradas! A Perigosa, Elisa, a Cláudia e a Deane, agora já faz parte do meu fura-olho. Bora, fura-olho! Da 25, Pink. Bora! Bota logo pra queimar. Uma conversa aqui que ele não tá furando é mais nada. Eu não sou baú, vou falar. Eu percebo que falou. Bora mais uma, Macarena! Vai! Vai! Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão! pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, saudade. Obrigado também a Valquíria, o Chorão, Franciele, a Bianca e o Carlinho aqui com a gente. Obrigado, valeu. Deve olhar pra cima, olha. Tá do jeito que tu gosta aí, olha. Chegando, vai. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Bora, Marcarina, bora, bora. Vou baixar o volume e vocês cantam, quero ver. Bora! Ei! Calma, tá muito devagar. Quero mais forte. Bora mais forte. Mais emoção, mais emoção. Vai! Enche o bumbum de aí. Solta o grito. Ei! Melhorou. Pop Saudade 3D. Olha o bebejão e aquele, que coisa legal, gente. Os dois comemoram aniversário na mesma data e é hoje. Parabéns, bebezão, você é queira. Muitos anos de vida, olha. Pop Saudade. Pop Saudade. Quem gosta de mulher, solta o grito aí. Cadê o grito dos homens que gostam de mulher aí? E cadê o grito das mulheres que gostam de homens? Bora, gente, o DJ Davis já batendo fotos aí, tá bom? Agora aí eu fui aí no meio da galera, a gente bateu. Detalhe, você não paga nada de graça. Você pode fazer o download na nossa página na internet, hein? Aliás, o Face do Paulinho Boy. Tá chegando a hora, consideradas. Tá chegando o momento mais esperado para nossa família. Vamos lá, família! A espera acabou.

saudade. Dá meu carinho pra ela. Põe água. Meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Saudade 3D. Gostosa pra você dessa agarradinha. Pra curtir assim um pouquinho mais. CD ao vivo aqui pra parte do meu parceiro DJ David. Só R$5, cara. Corre aqui e pega o teu. R$5. Tô gravando a segunda com o Paulinho Boy, tá bom? DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. Vamos me descer uma água aí pro covarde. Só quero. Alô, Adriano! Feliz, só de a emoção me deixe levar. Só quero te ver feliz. Não tem esse papo sentimental. O sol é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver o amor para sempre. Mais uma, mais uma. A espera tá acabando, né? Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo com a saudade que você deixou. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Mas essa solidão, preciso encontrar uma solução. E me convencer de que agora estou só. Tocando na moral, olha aí. Ilusão, agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Pra fechar a sequência, pra fechar a sequência, bonito, faz um S, S, S. Vai, vai, vai, vai, vai, faz um S pra mim, vai. Na moral, aconteceu assim. Como é que é? Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Um abraço aí, meu parceiro Márcio. Te conhecer, aqui com a gente. Alô, Márcio. Cara que não recebeu muito carinho lá. Lá no seu estabelecimento. Ele é sua tia. Obrigado, olha. Alô, Márcio. Márcio. Pra sair no CD ao vivo do Paulinho Anjo. Faz o S! Faz o S pra mim! Vamos lá, família! Faz um S pra mim. Pop Saudade. Pop Saudade. Aqui você gasta, mas se diverte. Essa é a família Pop. Feita de gente como você, que se sente à vontade, onde tem simplicidade. Seja bem-vindo à maior família de aparelhagens do Pará. Chegou aquela hora do cara colar na madame, cara, puxar ela pro meio do salão. E o cara que tá solteiro aproveitar a oportunidade de arriar na gatinha. É hora dessa sequência aqui, bora? Tá valendo então? Antônio, Bianca. Divaldo e o Bigodão. Obrigado, valeu. E ela partiu, nem me avisou, porque tinha que ir. Eu fiquei tão triste, quase que morri. Foi difícil, eu confesso, não esqueci. Pop Saudade. Pop Saudade. Ontem eu ouvi aquela nossa canção. Eu lembrei do dia que você falou que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi tão lindo. Pop. Ah, perigoso. Rapaz, não vacila. Esse cabeça de peteca é perigoso, hein? Pop Saudade. Vamos lá, família de Macarena. Eu lembrei do dia que você falou que eu era seu mundo. Olha só, tudo pra você. Joaquim é do Bom Seguro, né? Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci. Saudade. Você foi minha noite, meu dia. De repente virou fantasia. Não passou de uma ilusão. DJ Paulinho Boy. Me guiou no caminho incerto. Afastou a tristeza de perto. E conquistou meu coração. Música linda, cara. Vamos parar, olha. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem interesse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar jamais. Sinto agora uma angústia imensa, um vazio sem sua presença. Vem meu peito atormentar. Minha porta está sempre aberta. Pode entrar nessa casa deserta. E eu estou aqui esperar. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem interesse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Puxa a mulher pra deixar do vir, vai! Mas eu sei que o tempo é que dirá. Se um dia você vai pra mim voltar, me pedindo pra te perdoar, pra ficar comigo. Ficar

abraço aí toda a equipe aí do Edir Farias, está aqui com a gente também, obrigado. Um abraço no Paulinho Bom. DJ Paulinho Boy. Quando eu a ela disse que nas flores estão cortando a ladeira e a planície, e eu já não quero nada, sinto a vida já me dando, Senhor, Deus, Saudade. Nosso Senhor. Olha o dançarino de Itupanema, Edivaldo. É do foguetão, olha aí. Lembro o mês e ano em que você nasceu. És o maior presente que o Senhor me deu. Oh, Kelly. Oh, Kelly. Com seu jeitinho lindo, todos conquistou. Este rosto de anjo que traduz o amor. E aí? Oh, Kelly. Oh, oh, oh, Kelly. Pop. Pop Saudade. Deixa o Alan, não, chega aí, como percebe. Aí pela parte externa, tá, Alan? Kelly, oh, oh, oh, Kelly, você é pra mim um pedaço de mim. Oh, Kelly, chega ele agora. Gravando ao vivo, gente. A segunda parte. Pra você que gosta, que sai com o seu abraço, com o seu alô, só chegar junto aqui. O nosso parceiro Lourinho da produção, tá bom? Ele vai anotar o seu recado e passar pro Paulinho Boy. Tamo gravando ao vivo! Vamos lá! Lembro o mês e ano em que você. Pop e saudade. É o maior presente que o Senhor me deu, Kelly. A minha considerada, olha aí. Okay. Elisa, Deane. Cláudia Perigosa. Cunha Perigosa, Nilson. E este rosto de anjo que traduz o amor. E ele, o Fura Olho. Bora, Fura Olho, olho. Saudade. Vai ter gostoso, música aí. Quando a gente dá valor, não tem jeito, é assim, olha. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Volta pra ele, vai. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Pop Saudade 3D. Amor, só você eu quero, meu grande amor te espero, meu amor te peço, não me dê. Super Máquina do Tempo. Pop Saudade do Mil. Chegando junto do Cício Daniel no Taparã. Sexta-feira tem Pop Saudade do Caribe Show. Meu bem, se está chegando o novo dia 16 de dezembro. Que galha! Estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Amor, só você eu quero, meu grande amor te espera, meu amor te peço, não me deixe assim. É demais, meu amor, é demais. Dia e noite. E a família chegando junto ainda pra curtir o pop. Hoje aqui no Caixarão. Achou um valor, menina, olha. Pop! Primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paz. Considerada aí! Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver. Pop Saudade! Quer forte, quer prender. Saudade é uma loucura, né? Isto é loucura demais. Verdade do nosso amor sem fim. Eu quero que eu mereço ter, se for capaz. Pop Saudade! Vamos lá, família! DJ Paulinho Boy. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte. Achei a sequência da covardia, tá, gente? Mas tudo que tá pedindo uma música pra mim aqui. Vou detonar. É do lado! Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Pop Saudade! Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero que eu... As consideradas! Se isso for capaz, isto é loucura demais. Obrigado, família, pelo carinho. Hoje aqui no Caixarão. Pop Saudade. Vem, amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa do beijo, a quentura de nosso suor. E o quê? quê? Nuvem, você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Tem você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. Obrigado também ao Diego, o Gibson, Sano Antônio Abraão, Fundão, família Piruta. Já chegando junto aqui no Pop Saudade. Obrigado, tá, maninho? Seja bem-vindo. Pop Saudade. Chegou ao vivo, já circulando. Aí na mão do Lourinho, tá, gente? Na festa de hoje. Só cinco ratinhos. Bora, bala, show! Olha o Márcio, segue bom. Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa do beijo. A quentura de nosso suor. Meu bem, você me vai de inspiração. Em cada verso uma emoção. Obrigado, Marilene, Jadere, o Yuri, Fanny e o Miguel. Só aqui com a gente no Pop Saudade. Obrigado. Bora que é o show do Pop, hein? Pop Saudade. Essa não é uma música linda. Essa aqui, cara. Mas que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura nos passos flutua, eu não sei ficar sem teu amor para amar. E aí? Obsessão me invade por todos os lados. Você me envolve de sol. Acabado em minha mente, vive somente a sua lembrança por onde eu for, querida. Por mais que eu tente mentir, você é minha vida, você é minha vida. É inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço futuro, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Obsessão me invade por todos os lados. Você me envolve, dissolve, estou acabado. Vive somente a sua lembrança por onde eu vou. Bora, Macarena! Bebi perigosa. Ah, não, não é perigosa. É ninja. Vida. Olha, fura o olho. Abre teu olho. Vida. Resolvi te telefonar só para me dizer que a saudade é imensa e eu não esqueci de você. Pra sair hoje à noite comigo, quero te convidar pra sentir outra vez o teu beijo e poder te abraçar. Vai dizer que já tem outro homem. Isso eu já sei. Pop

começou a enxamear, cara. Te falei que aqui tem nego bom de perna. Bora mais um, então, ó! Ó, meu moço, olha o moço! Pop Saudade. Quando eu batei luxo pela camisa, do lodezão, do loucaca, tô pra bizembo, é tudo viver com toque, tudo dança, tudo suco. Fala pro chão, hein? Muxo, muxo, é. Uma caldeirada, só filé, o muxo. Muxo. Pop Saudade. Dizer, né, velho? Chuca com o meu buçom. Tô com um verbo e patigué assim. Tô vindo dublê, tô vindo triplê. E a pressa, tô cá senti teu corpo bien léger. Bien léger. É que, pelo amor de Deus, os homens estão dando mole na missão. Tem mulher dançando com mulher. Mas se eu não tivesse tocado. Como é que é? E as consideradas como já é de tradição, chupando o pirulito da cabeça vermelha. Mas ela só gosta de chupar na marca Pop. O crepa pra cabo verde, nos cachitos e saudade tio, fica a terra que eu inventi. Ai, terra essa fenomenal, e do mal pra ser. Obrigado também, equipe Pega Leve, que de São Francisco lá com a gente, obrigado pelo carinho, tá bom? Sinto grande alegria. Tanta mão, desde o nosso coração. David Pop e o covarde DJ Paulinho Boy. Juntos eles fazem a alegria da nossa família. É por isso que a nossa família Saudade só fala uma coisa: o Pop Saudade tá cada vez melhor. Melhor vai ficar ainda a partir do dia 16 de dezembro, porque tá chegando novo. Gente, agora é uma máquina do tempo também. É. Você vai viajar de verdade na máquina do tempo. Bora continuar! Fecha na vinheta, Luinha. Dizer que somos os melhores. Temos que provar. E você é a prova original do nosso sucesso. Como é bom saber que estamos em segundo lugar no seu coração. Pois o primeiro é de Deus. Obrigado, meu Deus. Louro Pop Produções. CD é a sua marca.